vaqueiro caro, papá. Ei, olha que eu cheguei. Cheguei chegando e vou botar pra torar. Vai ter piseiro, o negócio vai ser bom. A galera tá animada. Olha, pode trazer o Vitor, pode encher o copo. Que hoje eu bebo, que hoje eu bebo. Pode aumentar o som e botar no piseiro. Que hoje eu danço, que hoje eu danço. Olha, pode trazer o Lito, pode encher o copo. Que hoje eu bebo, que hoje eu bebo. Pode aumentar o som e botar no piseiro. Que hoje eu danço, que hoje eu danço. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Começa de tarde e vai até de madrugada. Do nada a galera faz revoada. E do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Pensa no interior, nós vira madrugada. Vamos embora. Piseiro da Chapada, papá. Jorlan Pietro. Carimba, que é top. Aí, vaqueiro, cara, papá. Ei, olha que eu cheguei. Cheguei chegando e vou botar pra torar. Vai ter piseiro, o negócio vai ser bom. A galera tá animada. Olha, pode trazer o litro, pode encher o copo. Que hoje eu bebo, que hoje eu bebo. Pode aumentar o som e botar no piseiro. Que hoje eu danço, que hoje eu danço. Olha, pode trazer o litro, pode encher o copo. Que hoje eu bebo, que hoje eu bebo. Pode aumentar o som e botar no piseiro. Que hoje eu danço, que hoje eu danço. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. E começa de tarde e vai até de madrugada. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Pensa no interior, nós vira madrugada. Vem. Do nada a galera faz revoada. E do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. E começa de tarde e vai até de madrugada. Vem. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Do nada a galera faz revoada. Pensa no interior, nós vira madrugada. Aqui é assim, papai. Se tem festa no interior, nós vira madrugada. Chama no piseiro. André Cebes, o moral de Biclara. Aí é só chamar a galera pra fazer uma revoada e já foi, papai.